alcançado é o 230, voo no 352. O 381 no meio, autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 10 nós. Autorizado pouso, não no zero, 381 no meio. O 352 estabilizado direto, Jamo. 352 direto, Jamo. Nós vamos 4217 para o táxi, sobre o Dinamarca, 4 horas, então já estou na Ribeirão Preto. 217, livre táxi, parte principal Índia, ponto de espera de pista no zero, torre 118, decimal 95, ajuste no zero, 19. Márcio, parte principal Índia, ponto de espera, ponto de espera, 4217. Vai aguardar mais um pouco e já chama novamente para o pushback, ok? Tem, já posso mandar totalmente pronto, 352. Obrigado, 1-2. 1-2-1, decimal 9. Direita, 1-2-1-9, dá 3-2-1-6. Solo, é o TAM 3-2-1-6. 973, chama centro Recife, frequência 95, decimal 1, alterno 33, decimal 95. Vai chamar Recife 251, alternando 3395, voo 1973, bom dia. 150 graus, 079, então 3094. 3094, iniciando a colagem da novela. 3094, decolado aos 48, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Controle 208, uma boa noite, 3094. Frequência 2000, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 6685, 2545, corre 6, gol na 352, bom trabalho. Controle de Salvador, está 3094, saída Conde, baixa 2200. Ah, 3094, contato radar decolagem, suba para nível de voo 190, na saída Conde. Nível 190, saída Conde, está 3094. Ah, 3094, Aracaju, acabou de informar que está operando abaixo dos mínimos instrumentos, 400 pés com 2000 de visibilidade. Copiado, 3094. 3094, chuva forte. Azul 4217, decolado 52, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Oi, boa noite. 4217, ótimo avião, não mexe no trabalho. Sou 4217, declaro na sua escuta. Azul 4217, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, autorizado direto vida. Leva direto para o 340, 4217. 7400 de teto. CN está 3592. Atinge e mantém o nível 190, tá, 3094. 42, 17, chame o centro Recife, frequência 25.1, alterno no 33.995. Recife 251 3395, azul 4217. Para Conde, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 90, chame controle da Caju, frequência 120.3. Controle da Caju 120.3. 38116, né? Escuta da Solo? Solo 3816. Gente, a Infraero informou que vocês vão abrir uma porta aí, tá com algum problema? Tá precisando de alguma assistência? Não, já foi, já tá ocorrendo aqui embaixo, já tá de nós. Gente, obrigada. Solo, bom dia, Gol 1161. Bom dia, prossiga. Bom dia, tem informação Charlie, quando possível autorização para Guarulhos. Informação Charlie, confere. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Decola da pista no zero com a primeira curva à direita na subida da El, Leda Mótiva. Intercepta pêndulo no zero até Tango, Bravo Eco, Tabaté e após conforme a rota do plano. Aciona 5570, controle 120, décimo 8. Gol 1161. 360 é o nível, decola da 10, curva à direita da El, Leda Mótiva. Eu pêndulo 10, Tabaté. 5570 é o transponder e o controle é 1208, bom 1161. Seu nome é 1, chama pronto, puxa seu nome mesmo. Vou chamar, obrigado. no 868. Boa 9326, autorizada a chegada da Mari, desça para a linha de voo 050, QNH, 12020. 050, QNH? QNH, 12020. Controle, boa noite, voo 8868. Boa noite, 68, voo para hoje, bom, será a chegada bom, se no ideal, desça para 4000 pés. QNH 1020. Gente, na flor de ponte, autorizado 4000. Boa noite, 868, informe que Aracaju já está operando instrumento 600 pés com 7 mil de visibilidade. Obrigado. 868, foi direto pelo. Direto pelo, obrigado, boa noite, 868. 9336, número 2 na aproximação, reduz a velocidade para 2409. 4336, 2409. Voo 9336, reduzindo o site para 220 nós. 9336, 220 nós. Solo, Gol 1161, no 7 para o puxa estacionamento. Autorizado, chame pronto para o táxi, Gol 1161. Vou chamar o 1161. Autorizador. 2000, autorizado X-ray, já mandar um estabilizador 8L. Autorizado, chame táxi, 3512. Autorizado, chamar táxi, 3512. O 9336, vetora contra sequenciamento, curva esquerda para o 010, limite aqui demais, frente de Cimbra. Frente 9336, esquerda 090, Marcel, sequenciou o limite aqui demais. O 9336, limite aqui demais, 100 de Cimbra. Frente 100. Vou 9336, desça para 4 mil pés. 9336, 4 mil pés. Nove 336 para o localizador cuja direita proa 050, reforço estabilizado e desça para 3 mil pés. 9336 050, descendo para 3 mil. Reportaremos estabilizado. No 868, tem condição de curva à esquerda para o 160 para o localizador? Está curvando, Charles. Bora, Julião. 161, Gol Livre Taxi, Tati Principal e Índia, ponto de espera, estou ouvindo no 8, 9, 5, ajustou o altímetro no 020. Taxi 3, 4, 5, 2, 2, 9, 5, obrigado. Solução rodando para o Taxi 3, 5, 9, 2. 2 e 20, Recife, 142 a bordo. Então, 3512, livre táxi, a parte principal, após Índia, ponto de espera, dando 0, torre 195, ajuste 1020. Autorizado em frente, posto parte principal, Índia, ponto de espera, dando 0, torre 295, 20, ajuste 3512. A 8, completa a destinação, chama a torre 98, decimal 95. 295, bom dia. Estou confirmando, cada passageiro na nossa rua, vai seguir a mesma espera. 8568, sinal da pista 10, o vento 1950 graus, com 09 nós, tem livre pouso. Livre pouso 10, com 868. Estabilizado ILS. 336, chama a torre no 8, decimal 9, 5. Trabalhamos com a torre, bom dia. 1-1-1-6-1, bom dia, após o tráfego da companhia na Curtíssima, alinhar e manter cabeceiro no 0. Utilizado alinhar e manter no 0, 1-1-1. Torre, o gol 9336. Gol 9336, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre, o ajuste 10-20. Ciência, estava aguardando, está estabilizado, 9336. Gol 3601, informação da Paulo com Goiânia, autorizado no 360. Decola da pista no 0 com o primeiro, curva à direita. Subida da El, Leda, Mótivo. E Mótivo intercepta Pêndulo no 0 até por base, após a Pêndulo no 6. E segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5574, controle 120, decimal 8. 4360, São Paulo, Congonhas. Decola 10, primeira curva é à direita, Nael, Lira, Motiva. Upper Zulu 10, até por base, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu CP. 5574 é o transponder, o controle Salvador, eu quero aí 120.8, eu estou em 3601. Correto, 3601, chama pronto, funcionamento. Chama pronto para o pushback, funcionamento 3601 e fala que vai ser necessário o acionamento na posição 3, aí após o pushback. Reporta então para acionamento 3601. Ok, reporta então para o acionamento 3601. Salvador, Gol 8683. Gol 868, táxi de Alfa e Kilo, posição 1 Romeu, Tupac 3. Confirme a instrução, por gentileza. Táxi Alfa e após a esquerda no táxi Kilo para o pátio de aviação geral, posição 1 Romeu. Afirmativa Alfa e no 1 Romeu. Decolado aos 34, controle agora 120, décima 8, tem um bom voo. 208, bom serviço, amigo, obrigado. Voo 9336, autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 10 nós. 9336, prossegue baixado e secado. Direto Lida. Atenção a nível de voo 360, voando direto, Leda, Gol, 1161. Cinco no 2, autorizado alinhar e manter, cabeceira 1-0. Autorizado alinhar e manter 1-0, só 3, 5 no 2. Gol 9336, solos 37, direita 121, decimal 9. Direita, 1219, gol 1336. É 3592 a torre? Bem, mantenha a posição, aguarde só mais um minuto para a coordenação. Gol 9336, táxi Alfa e Juliette, posição 07. Alfa e Juliette para 07, gol 9336. Acabamos de receber a coordenação feita pelo controle Salvador, informando que Aracaju agora encontra-se abaixo dos mínimos instrumentos, ok? Só para informação, 600 pés de teto, com 2000 de visibilidade, névoa úmida, chuva moderada. Prossegue? Ciente, está 3512, tem livre a decolagem, pistão no zero, vento 160 graus com 099. Autorizado a decolagem no zero, 0359. Então 3512, decolado aos 41, chame agora o controle, 120 decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, tá 3512. Controle Salvador, tá 3512. 3512, contato radar na decolagem, suba para nível de 190, autorizado direto Conde. Salvador, até 3601 para o acionamento na posição posterior pushback. Livre acionamento, chama ponto push 3601. 3601 vai acionar, chamada para o pushback então. Vanessa, 600 com 2000, chuva moderada e neva úmida. Tacaju informou também.